Este é o CD da família Resenha, a festa. Eu tentei mil vezes, mas você me desprezou.

Resenha, a festa. Vamos sair pra curtir e amanhecer com esse sol. Eu quero te amar. Você vai ver e perceber que o meu amor é tudo seu. Então vamos curtir. Tô